fazer o PBB. É o MC Dourado mandando no refrão. Agora o Bob Lari sacudindo a multidão. Novinha fica louca, começa a rebolar, mexendo gostosinho pra galera delirar. É o MC Juninho, é David Cilandinho. Mulher e solteira, é o Águia, é o Ninho. Levanta a mão pra cima, só as top, só as gata. Se sinta à vontade no Ninho do Águia. Novinha fica louca, começa a rebolar, mexendo gostosinho pra galera delirar. É o MC Juninho, é David Cilandinho. Mulher e solteira, é o Águia, é o Ninho. Levanta a mão pra cima, só as top, só as gata. Se sinta à vontade no Ninho. Tipa do Búfalo. Equipe PDK, a equipe top dos tops. Organização Exxon Eduardo. E vai caindo, vai no laço. Ai, ai, ai. E vai caindo, vai no laço. Ai, ai, ai. E vai caindo, vai no laço. Ai, ai, ai. E vai caindo, vai no laço. Vou te levar pro beco, tu não escapa. Vai, vamos de prata, vai, vamos de prata. E sem me perguntar, o búfalo te pega. Vem, novinha. Cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. DJ Joel Produções, produzindo os melhores CDs do Pará. Eu voltei, agora pra ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei, pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Ei, Ari Ribeiro. DJ Agrição das Produções. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Eu voltei. A evolução do som. Vem te embora com os polêmicos da Kene. Encontrar a noite, promete, vai marcar. Produções e Edson Martins. É a agitação total na medida exata. Polemiquetes. Equipe Os Polêmicos da Kenner, a equipe top das tops. Essa princesa mexe comigo, deixar-me sedutor, não resisto. És muito mais do que eu vi na internet. Dois, és um presente pra minha vida. Sem ti eu já não tenho saída. Eu sou tão dependente do meu vício. Tiro os pés do chão e venho voar pra dentro do céu. No mega príncipe negro, eu te dei meu coração. Os DJs Edilson e Edielson é quem vão tocar. No som da galera, meu amor, nós vamos alterar. Eu sou teu fã. Mega príncipe negro, eu sou teu fã. DJs Edilson e Edielson. Estúdio Produções Vigia, a mídia que faz a mídia. Tá bom pra você. Apareceu, foi embora, solidão. É incrível, não tem como comparar. Você não pode fugir, a mordida vai levar. Comando de dedinho e de gordo. Uma crise no comando, marrom beats na pressão. Neto de detenimentos, no incrível vai tocar. Ai, ai, ai, o incrível crocodilo, ele vai te pegar. Você apareceu, foi embora. É incrível, não tem como comparar. Você não pode fugir, a maldita. Alô, rapaz. rapaziada, de quem fala é o Mr. Catra. Eu tô junto e misturado com os polêmicos da Kenner e suas polêmiquetes. O paredão já tá formado, a minha equipe tá do lado. E a picape já tá cheia de uísque e cerveja e vem pra bagaceira. E vem mulher, já tá do jeito que tu quer. Como é que é? A outra live estremece. E vem mulher, já tá do jeito que tu quer. A outra live estremece. Vem pra outra live, vem. E vem pra bagaceira. A picape já tá cheia de uísque e cerveja. Sucesso no Pará. Para tudo. Presta atenção, rapaziada. Ei! Gás e Tinali, a presidente das polêmiquetes. Ai, ai, ai, ai, ai, sua vinha profissional, trazendo gostoso demais. A minha não me quer. Polêmicos da Game. Escrevi canções com caneta de alma, folha de paixões, à procura de uma canção perfeita. E nessa procura pude encontrar que o amor acontece em particular. Só quem ama sabe, pode entender. Yeah. Apenas um olhar, sinto a melodia no seu caminhar. Vou encontrando a rima, as notas me vêm no seu abraçar. No teu beijo doce, a letra. Falei de amor, já escrevi canções com caneta de alma, folha de paixões, à procura de uma canção perfeita. DJ Joel Produções e DJ Márcio, os DJs oficiais da equipe Os Polêmicos da Kenner. Você me falou que não era pra eu te ligar, te ligar. Você era casado e podia complicar. Como é Os polêmicos da Kenner. Toda vez que eu te vejo, fico louco de desejo. Eu tô apaixonado por você. Toda vez que eu te vejo, fico louco de desejo. Eu tô apaixonado por você. Sempre girou e me fazia tão bem. Senti polêmicos da Kene. Da Kene. Banda 007. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. Polemiquetes. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro. Mas essa casa Banda 007. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de

Produções. Joel Produções. Produzindo os melhores CDs do Pará. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Gostou, é claro. Vem pro show do Mega Príncipe Negro, o som da galera. DJ Zeke, o Senhor de Elson e o DJ Bans vão fazer o show. Vem pro show do Mega Príncipe Negro, o som da galera. Equipe Os Polêmicos da Quente. Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora. Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me sorrir, ela me aceitou do jeito que eu sou, e é com ela